Alô? Alô, tô ocupado. Vem cá, vai. Beth, vem cá. Eu não tô afim, não tô. Eu não tô boa hoje. Peraí. Vamos conversar, Beth. Assim a gente se entende. Eu não sou mulher de ficar de papinho pra lá, papinho pra cá, jogando conversa fora. Que isso, Beth? Olha, eu tenho que dizer uma coisa importante. Se você tem uma coisa muito importante para dizer, deixe seu recado após o sinal. Então deixa eu buzinar, que aí dá o sinal. Que isso?